as crianças brincando na sala e a gente feliz por toda a conquista. E a gente feliz por toda a conquista. Só que as coisas na vida acontecem, as rotinas, brigas e estresses, fantasias que tô te traindo, já não aguento mais. E na cama notei sua mudança, e no lixo jogou a aliança, diz que vai separar e não vai me deixar em paz. Já me colocou na justiça, logo eu, um bom rapaz. Quer conhecer sua mulher? Deixe ela, aí você vai ver quem é ela. Aí você vai ver quem é ela. Quer conhecer sua mulher? Deixe ela, aí você vai ver quem é ela. Aí você vai ver quem é ela. Pietro e Abel, pra se apaixonar. Bora, meu parceiro, Pietro! Só que as coisas na vida acontecem, as rotinas, brigas e estresses, fantasias que estou te traindo, não aguento mais. E na cama notei suas mudanças, e no lixo jogou a aliança, diz que vai separar e não vai me deixar em paz. Já me colocou na justiça, logo eu, um bom rapaz. Quer conhecer sua mulher? Deixe ela, aí você vai ver quem é ela. Aí você vai ver quem é ela. Quer conhecer sua mulher?